Alfredo, bom dia, boa noite, 05. Por 8-05 para Natal, pronto cópia? Tá, pronto cópia. 370 autorizado, via Pesulu no zero, decolagem da 10, curva esquerda, saída Puca, transição Zipar. 120, decimal 8, 55 no zero, transponder. Autorizado 370, Pesulu no zero, via decolagem no zero, curva esquerda, Puca, Zipar, transição 208, contra 55 no zero, transponder, gol 1805. Tá correto, time pronto. Foi isso, o Web Golf Golf Quebec, concluído o rebote, ponte 4, muito grato, bom dia. Bom dia. Salvador Gol 1805, tá pronto pra posicionamento. Tá autorizado, time táxi. Posicionamento Gol 1805. Webjet Whisky Juliet Quebec. Prossiga. Bom dia, Whisky Juliet Quebec, localização de reboque do pátio 3 para o pátio 1 na posição 02. Do pátio 3 para o pátio 1. Está autorizado até a saída do pátio 3? Aguarde para ingresso no pátio 1 devido à aeronave que vai fazer táxi. Aguardando na saída do pátio 3. Isso que estiver aqui até que entrar. Para o táxi, Gol 905 para bordo ONONO 3, 3 horas e 55, autonomia até na Fortaleza. Via Pátio Índia até o ponto de espera. Chama no ponto de espera, ajuste no 0 no meio. Pátio Índia, chama no ponto de espera no 0 no meio, ajuste com a noite assim. Se aproximando para receber a planta decolagem, mais zero. Autorizado, a linha de colar pista 10, vento calmo. A linha de colar 1 no 0, boa noite, zero. Whisky Juliette Quebec na saída do pátio 3, pronto para ingressar no pátio 1 na posição 02. Autorizado, chame o término do rebote. Chamar ao término, Whisky Juliette Quebec. Cinco decolou. 120 decimal 8 aos 39, voo. Obrigado, bom dia. Senhor, bom dia, voo 805, decolado na sua escuta. 1805, bom dia, acione o transponder 5590, subou 370, sai da boca. 5510, sente. Quebec informando o término do reboque do pátio 3 para o pátio 1, posição 02. Graças, bom dia. Ciente, bom dia. 805, chame Recife, 12545. Confirma a frequência? 12545. 2545, bom dia. Passe. Romeo Charlie, prossiga. Confirma o estacionamento? Oscar Romeo Charlie, confirma o estacionamento e pista que decola. Decolagem da 17, confirmando, aguarde instruções. O Oscar Romeo Charlie confirma o nível 340 ou 360? Ativo, o nível 350 incorreto, ok? Aguarde instruções. Paulo, Salvador, Mike, Hotel Santos, Cristiano, Santos, Reboque, na posição remota 12, até a ponte portão 8. Confirmando o portão de origem? Portão 8. Portão 8, gente, aguarde só um instante, senhor. Reboque.